aqui da laje. Eu vejo o movimento da cidade, a mesma que me espera com apetite e coragem. Pra quê? De praxe, tudo por vaidade. Lugares sem lugares, porque disso ninguém sabe. Menti pra minha mente falando que era fácil. Atrás só tem serpente, que Deus guie os meus passos. Nas costas a mochila, que no buzo ocupa espaço. Pra mim que te primeiro de socorro provocado. Olhando só pra frente, quem tem medo do futuro? Só vive do que pia e não busca seus bagulho. Cansei de me cansar, sem motivo, sem correr. Cansava de apanhar, agora canso de bater. Preciso de alguém que compreenda meus valores, meus erros, acima de qualquer questão, amores. Que estimule todos os meus dons ao mesmo tempo. Quando me sinto amado, tenho força pro arrebento. Lá dentro, debaixo de uma laje colorida, a depressão tem força de mandar na minha vida. Com asa, sem asa, eu vou sair voando. Nem que a população inteira diga que é engano. No fundo eu percebo que todos querem isso. Coragem pra bater de frente com o inimigo. A vida maloqueira que pra louca de maluco. Eu vivo 24 horas todos os segundos. Tô vivo com a mente cheia de solução plana. No mundo dos ignorantes que morrem por grana. Ai, se ele soubesse o valor desse sorriso que ele nega pra mostrar pra mim que é perigo. Perigo não existe pra quem vê tudo da laje. Meu medo é morrer sem ter bebido essa bobagem. As luzes que te encantam não expulsam os demônios, que no escuro mostram seus tentáculos de bônus. Humanidade é má, você é humanidade, que acha que vencer na vida é ter boa imagem. Bambina educação, eu cuspo na sua cara. E tudo por amor, porque minha pancada sara sua carne que se exploda no inferno com o diabo. Somente sua alma sim, ela tem reparo. Segrei até umas horas pra tudo isso aprender. Mas obrigado meu Deus pelas porradas de amor. Meu valor é que não foi esquecido. Essa é a função de Deus, esquecer é a função de amigo. Sei que tá esperando, eu falo logo do creme, que combina com a batida e arrepia seu regime. Gostamos de ouvir o que falam da nossa vida. Tô cantando nossa vida, se quer ser o que não é. Maquiagem Judas, medo de Tomé. Ei, mais uma vez, cara de mal pra ver se vence. Espanca a serpente, mas não mata a serpente. Aí não adianta nada, né, irmão? Crime pra mim, o nanismo da sua sereia. Lá dentro é outra história, cadeia é cadeia. Na verdade tudo é crime, eu sou um criminoso. Pro ateu ele é o deus do homem ansioso. É como ter amor por objeto ou animal. É qualidade do tecido, é valor sentimental. Independente da qualidade é só se apegar. Coloca nome na bosta e começa a adorar. Ao contrário do que bosta gosta, é o crime. Pronto, eis o crime, a invenção do crime. Vai, olha seu redor, veja o que é crime pra você. Para o seu Deus eu sou demônio. Pra mim bosta é pra feder, se é pra voar ou que voar até o porto de Congonhas. Eu peço para Deus que me afaste da maconha. Cuidado com os menino, flashback tenebroso. Te vendo no passado, hoje vê com outro olho. Se volto com coragem de outra vez e ver a vida. Sentado nessa laje eu vejo que é missão vencida. Há um outro sentido da minha vida.